3-6-0, vigilância 4071. Pipe 6748, para ingresso no pátio. Via Juliette, portão 05, 6748. Ok, tem ingresso para o portão 05. Saulo, boa noite, 9731, no gate 10 para pushback, assinamento. Autorizado no web 9731 no 10, chame táxi. Camarada, troca para táxi, 9731. Recife 12545, alterno 2025, Oxané 63. Onodé 3-1-3, autorizada a final no zero. Autorizada a final no zero, 3-1-3. Desenho 62, 052, controle 20-8. 20-8, boa noite, 3662. Boa noite. Para o táxi, então, 3858, 142 a bordo, alternando a João Pessoa, com 4 horas e 45 de autonomia. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Gol 1889, passa agora 1208, obrigado, uma boa noite. Obrigado, fica bem. É. 5216, chama Centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545-2685. 52 no meio, senhor. Boa noite. Boa noite. Localizadora, chanel 6303. Chame 3-1-3, complete final, chame turno 8-6. 18-6-6-3-1-3. Boa noite, gol 1889, decola, está autorizado, voa da ela. Gol 1889, contato radar. Sobe, mantém nível de voo 360 na saída da ela, mantém a trajetória de saída. Mantendo, gol 1889. 104. Fortaleza, só um minuto, copy. Subjet 9731 com 141 a bordo, 3 horas e 30, Guarulhos e alternado. Parte principal, Índia e Alfa, ponte espera 2186, ajuste no 019, bom voo e boa noite, web 9731. Índia Alfa, ponte espera 186, 019, é o ajuste, objeto 9731. Brumeia 04, cópia. Brumeia 04, Fortaleza, nível 370, autorizado, aerovia Pesulu 19, decolada da pistão no 0, pós decolagem, curva esquerda na subida Momo. Transição Fruti, aciona 5110, controle 120.8. Controle Salvador, SAM 3858. SAM 3858, contato radar, saída MOM, sobe mantém nível de voo 350, vigilância. Subida MOM, 350 em ascensão, SAM 3858. Portão 02, chame pronto, pushback, volume 04. Do 4071, chama sempre Recife, frequência no 251, alternado no 3325. Recife 251, alterna 3325, azul 4071, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, no Chanel 613, no 3, via Alfa, após Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, no 3. SAM 3662, climb to flight level 310 and contact the tip standard frequency 125.45, if unable 12685. We understood, we are restricted flight level 310, is that correct, SAM 3662? Contact the tip standard 125.45 and if unable 12685, 3662. Can you call Recife Center 125.45, negative 12685, restricted flight level 310, SAM 3662, good night. Alô, boa noite, Webjet 9731, no ponto de espera da 10, pronto. 731, anime, cola no 0, vento no 70 graus, no 09. Cola o 5, Gol 1889. 1889, chama Centro Recife. 1251, alterno no 3325. 251, 3325, obrigado, ótima semana. Até mais? É. Estaria uma boa de Frotinho, do 36, perdão, 3250. Na Guária. Oito autorizado por Odifrote. Frote 3258, obrigado. Um decolou 03, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado. Salvador, boa noite, web 9731, no perfil da Dael. Jet 9731, no contato radar. Sobe, mantém nível de voo 360, se você vigilando. 360? Desculpa, 340. Ah, 340, vigilância 9731. São 3858, Centro Recife, frequência 12545, alternado 12685. 12545, 12685. Muito grato e uma boa noite. Boa noite. Controle web 9731. Guarde na escuta. Web 9731, tem que manter a proa 210 por 15 milhas de informação. Desvio, reporte na proa de Leda. Reportarei na proa de Leda, 9731. Salvador Webjet 9731 na proa de Leda. Autorizado, chama táxi, Gol. Salvador, voa 4209 da Azul, cruzo 240 para 160, Sinistra Eco. Azul 4209, adicione identificação. Chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste no 09. Identificou 5057, desce para 4000, ajustado no 08, 4209. Controle Web 9731, possibilidade só de voar direto Brisa, está presente? Autorização com centro, senhor. Ah, muito obrigado, senhor. Objeto 9731, cruza nível 190, chame centro Recife, 1251. Alternativa no 3325. 1251 no 3325, boa noite, obrigado. Boa noite. Lagoa 604 para ataque, por gentileza, 1186. 186, chama Lagoa 604. Torre Salvador, voo no 604 para o taxi POB 134, autonomia 3 horas e 40, alterna Recife. Voo no 604, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste ao 0119. É, correção, chame pronto no ponto de espera, ok? Espera da 10, ajuste ao 0119, voo. Quatro linha, coluna 0, vento 190 graus, 08 mais. And clear descent flight level 060, Mari arrival. Zero quatro, decolou 1-6, chame o controle 1-2-0, decimal 8-0. 1-2-0.80, boa noite. O Salvador, o gol 1-6-0-4, tá contigo. Gol 1-6-0-4, contato radar, sobe e mantém nível de voo 370, vigilância. Direto para o 370, obrigado. 14209, livre descida para 2000 pés, o ajuste no 019, autorizada final no 0. 2000, 1019, livre ADS a Portarão, 4209.